as notícias e os bastidores do mundo artístico com a Miroca. Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem, gente? A grande encrenca da semana foi o comunicado oficial do trio Parada Dura, formado desde 2007 por Mangabinha, o sanfoneiro, né? Leone e Leonito, que esclarecem aos contratantes e ao público que eles é que são os detentores da marca Trio Parada Dura, com registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Portanto, eles estão movendo diversas ações judiciais para que outros artistas não usem indevidamente esta marca. Eu vou tentar explicar o que houve. O trio Parada Dura é antigo, né? Ele foi formado em 1973 com Delmir, Delmon e o Mangabinha. Em 75, a primeira formação já se desfez e Mangabinha, que ficou com os direitos do nome, conheceu Creone e Barreirito e os convidou para formar a segunda geração do trio. Com essa formação, eles foram longe, ficaram conhecidos nacionalmente com letras irreverentes e músicas de enorme apelo popular, como Fuscão Preto, Arapuca, Panela Velha e Bobeou a Gente Pimba, regravadas por vários artistas, né? No meio dessa trajetória de sucesso, em 1982, um acidente aéreo no Paraná deixou o Barreirito paraplégico. Então, enquanto ele estava em tratamento, o seu irmão Barreirito ocupou o seu lugar. E após seu retorno, Barreirito ficou por pouco tempo com o grupo, pois ele sentia que ele estava sendo um estorvo. Então, ele partiu para a carreira solo por um tempo, né? E fez alguns sucessos falando da sua tragédia pessoal. Depois, ele retornou à carreira com o Crione e Voninho, formando o trio Alto Astral. Vejam que o Mangabinha já não estava na formação, né? E esse trio também teve vida curta devido à morte de Barreirito, novamente substituído pelo irmão Barreirito, mas o grupo também acabou com a morte do Voninho. Bom, o trio Parada Dura retornou em 99 com a sua terceira formação. Volta o Creone, volta o Barreirito e o Mangabinha se junta a eles e foi até 2006. Creone e Barreirito formaram então uma dupla intitulada Os Parada Dura, que mais tarde formou novamente um trio com o cantor Chonadão. E resolveram agora assumir o nome Trio Parada Dura. E aí começou a discórdia, porque o Mangabinha se diz o detentor do nome, né? Desde o começo da história. No finalzinho do ano passado, em Goiânia, esse trio, Creone, Barreirito e Chonadão, gravaram um DVD comemorativo dos 40 anos do trio Parada Dura, que será lançado no próximo mês. Essa gravação teve direção artística da Talismã Music, do Leonardo, e contou com as participações especiais do próprio Leonardo, entre outras, né? Só que no mês de junho do ano passado, num show em que nós estávamos presentes, nós da CP1 e o programa Carlos Pitty, o trio do Mangabinha já havia gravado um DVD do mesmo título, 40 anos do trio Parada Dura, que já se encontra no mercado. Tá aí a confusão. Vamos ver no que vai dar, né? Bom, como sempre, eu quero convidar você para assistir a TV CP1 no www.tvcp1.com. A TV que você escolhe o que quer ver. Tem a entrevista de hoje com Jorge Henrique Cristiano e muito mais. No www.carlospitty.com. Você também fica por dentro do que tá rolando na carreira de Carlos Pitty. Vai lá, gente. Boa semana, beijinhos e até a próxima. Programa do Carlos Pitty. Os melhores artistas estão aqui. Vamos embora, então. Depois que a Miroca falou aí do trio Parada Dura, vamos trazer uns homens pra cantar pra nós. Mas peraí, qual dos dois agora? Será que é o trio Parada Dura 1, trio Parada Dura 2? Que confunda a gente tudo agora, que essa confusão toda de quem é dono daqui, quem é dono dali, né? Uma parte está pra cá, outra parte está pra lá. Enfim, vamos trazer o trio Parada Dura, não importa qual dos dois. Sei que uma metade tá pra lá, outra metade pra cá. E na fase boa dos homens, eles gravaram essa música que eu gosto muito. Vamos curtir então? Bobeou, trio Parada Dura. A gente pimba! Um abraço, moçada! Matando saudade. Lá em casa é assim. Bobeou, gente pimba, é bem. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. Outro dia acontece. Ou amanhece, bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. Bobeou, a gente pimba. É na sala ou na cozinha, todo dia tem festinha. Bobeou, a gente pimba. Sempre fui tão controlado, apesar de ocupado, não faltava em compromisso. Hoje vivo enrolado, ando tão desanimado e faltando no serviço. Eu estou desconfiado, tomei café coado, preparado com feitiço.

César Menotti de Maviano, fechando aqui tudo e todas do nosso programa Carlos Pitti de hoje, aqui ó, na sua rádio, para toda a nossa rede, para mais de 100 emissoras, muito obrigado meu povo, não esquece de acessar www.carlospitti.com e confere tudo sobre o programa Carlos Pitti, redes e rádios, onde ouvir, tá bom? A minha carreira, o meu trabalho, as minhas músicas, carlospitti.com, me segue no Twitter, @carlospitti, também tô lá, Carlos Pitti Oficial, ou o programa Carlos Pitti no Facebook. Ok? Obrigado, gente. Semana que vem, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio, tem mais. Programa Carlos Pitti. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. Encerra agora a transmissão em rede do programa Carlos Pitti. Acesse www.carlospitti.com. Saiba tudo sobre o programa e fale com a gente. Até a próxima semana, neste mesmo horário, aqui na sua rádio.